aí, boa noite, ouvinte. Bom, trago o destaque de hoje o Hamilton, que com o seu terceiro título mundial se igualou ao Ayrton Senna. E na minha frente, Guilherme Souza. Boa tarde, Guilherme, seu destaque. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, caro ouvinte. Meu destaque vai para a vitória suave do Atlético Mineiro e consigo manter os 8 pontos de diferença para o líder Corinthians. Na minha direita, Pedro Brezulli. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, ouvinte. Meu destaque vai para a Copa Mundial de Rugby e foram definidos os finalistas. Na minha diagonal direita aqui, André Fonseca. Boa tarde, André. Boa tarde, Chaim. Boa tarde, caro ouvinte. Meu destaque vai para o Santos, que mostrou que pode oscilar. Que pode perder o jogo para o São Paulo. É, sem dúvida. E começando com o líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, o Timão, que venceu em casa. Então sobe o Timão. Time do que propriamente para o Guerreiro. E falando um pouco do jogo, eu acho que o placar foi um pouco mentiroso, poderia ter sido mais, mais elástico, 3-0, acho que talvez até um 4 gols. O Flamengo não atacou. O Flamengo não atacou, teve uma chance só, acho que o Corinthians não aproveitou muito a bola aérea, que a zaga do Flamengo é famosa por ser muito ruim na bola aérea, o Corinthians não tem essa forma de bola na área. Então, eu acredito que faltou esse pouco do time, e não foi a melhor atuação do Corinthians, o Flamengo para o time da situação que está. Jogando contra o líder fora de casa, até que teve uma boa atuação nos seus limites, mas acho que eu poderia ter sido um placar mais elástico. Para mim, um 3-0 seria o resultado mais justo. Então, acho que o Corinthians dominou o jogo realmente, mas não jogou tão bem assim, da forma que a torcida esperava. A posse de bola foi bastante equilibrada. O Flamengo não criou chance com perigo, mas sempre estava ali na área do Corinthians, por volta da área, tentando criar alguma chance. O Corinthians criou boas chances, realmente tinha chance de fazer uns 3, 4 a 0 talvez, mas não foi das melhores atuações do líder. O Corinthians perdeu suas chances claras, principalmente naquele passe do Jatos para o Wagner Love, que foi um pouquinho atrás, se fosse na frente era a caixa, aí já tinha pelo menos um 2 a 0, né? Que isso aí foi a perda de gol mais gritante. Mas eu acho que no sumo o Corinthians jogou um bom futebol e acabou com o fantasma do Guerreiro. O Corinthians mostrou que quer ser campeão, cara. O Corinthians mostrou uma grana, uma criatividade no jogo também muito grande, que eu não vi há muito tempo no time do Corinthians. E uma pergunta, vocês viram o Guerreiro em campo? É, muito difícil. Eu achei que ele ia criar alguma coisa, particularmente. Eu achei que ele ia não sentir essa pressão em jogar, porque pô, o cara já foi campeão mundial pelo clube, então ele sentiu mesmo a pressão, parece, e não vem jogando bem cá entre nós, ele não vem fazendo gol pelo Flamengo. Mas chegou o time do Flamengo. O Flamengo está muito embaixo, isso sem dúvida. E outra coisa que eu queria falar sobre o jogo foi a entrada do Luca, no lugar do Malcom. O Malcom que deu o passe do gol do Wagner Love no primeiro tempo, que foi um gol bonito, uma jogada bonita. Uma jogada ali, foi frio na hora de bater. Sim, acho que esperava a decisão do Wagner. Se não ele tirou do goleiro praticamente, foi bem bonito sim, o gol do Wagner Love, surpreendentemente. Mas essa entrada do Malcom, a entrada do Luca no lugar do Malcom, o que você achou disso? O que você achou que essa opção foi, tipo, tentar trocar um jogador para dar oportunidade, ou foi mesmo tática? Então eu acho que foi mais para dar oportunidade, até porque o Luca e o Malcom jogam meio que no mesmo lado do campo. A diferença é que eu acho que o Luca, ele gosta de cortar para a direita e chutar cruzado, né? Acho que o Malcom, ele é mais para a bola aérea ou para passe com o ataque foi o gol do Love. Mas eu acho que poderia também tentar um esforço mais tático, talvez se o Luca tivesse bugado o Love, um pouco mais atualizado. Aí poderia ser uma mudança tática, que eu até acho que o Luca vem jogando bem, mas eu realmente não acho que ele não é titular, é muito por causa do Malcom, que também vem jogando bem. Eu acho que foi mais uma mudança, mais para dar oportunidade, ou se o Malcom estava cansado, do que propriamente tático. Eu já acho que foi um teste do Tite, porque o Malcom, apesar de ele não jogar mal, ele também não joga bem. Ele tem os seus momentos. Então, acredito acredito que o Tite coloque o Luca quando está um resultado mais tranquilo, o jogo está mais morno, que é para testar uma possível substituição para o Malcom, porque o Malcom não é um jogador que a gente tem uma certa confiança no que ele vai fazer. A gente nunca sabe se ele vai jogar bem, se ele vai jogar mal. Então, testar um novo jogador também, mas testar um novo jogador é sempre bom, tem uma garantia. Mas tem o Luciano também, né? E onde se encaixa o Luciano aí nesse time? Quando voltou da mesa de cirurgia. E agora o Elias, né? Gente, que acho que é um dos destaques do jogo. Agora que fora do jogo contra o Atlético, quem sabe que vai entrar o Rodriguinho? O Rodriguinho vai entrando bem também, o meio do Corinthians vem correspondendo até com as reservas. Mas eu acho que vai fazer muita falta sim. Isso é verdade, o Rodriguinho correspondeu. O Rodriguinho fez gol contra a Ponte. Fez gol, jogou muito. Fez gol, mas apostava no Marcelo também, que entrou contra o Fluminense. Depois vai voltar o Lessa. Chegou contra o Palmeiras e parece que o Tite, não sei, esqueceu do garoto, não sei. Acho que o Alves vai resolver essa sala de casa. Se tivesse suspenso, o Bruno Henrique também era uma boa opção. Então tem também. Aí tem boas opções na reserva. O Henrique chega bem. Acho que vai ser tanta diferença. Lógico que sente as diferenças do Elias, não é um jogador qualquer. Mas não são reservas de luxo, mas eles sabem fazer a função. Tem um bom elenco. O time funciona bem, qualquer jogador que entra consegue dar uma continuidade, né? Avisando que vai ser um jogo complicado. Pela dificuldade do Atlético e fora de casa, o Bruno Henrique, de repente, consegue segurar o jogo um pouco mais e também chegar bem, acho que seria a melhor opção para a partida do domingo. Vale lembrar que o Jaime, só o zagueiro do Atlético, não joga. Para mim, ele é o melhor zagueiro, acho que é melhor que o Leonardo Silva, apesar de ser menos experiente. Então, acho que vai ser um bom embate, assim, o ataque do Atlético em casa, que o Atlético vai com tudo em casa, e o Corinthians é um pouco mais toque de bola, não sei, acho que vai ser um grande jogo. Voltando para o jogo do Corinthians e Flamengo ontem, né? O Vagnerov saiu, fez o gol, mas ele saiu da entrada do Danilo. E outra substituição que fez agora a equipe do Flamengo foi a entrada do Gabriel no lugar do Paulinho. Você acha que essas duas opções, essas duas substituições, tanto do Oswaldo de Oliveira, tanto do Tite, mudaram a cara do jogo? Na minha opinião, a questão do Gabriel mudou o jogo. Acho que o Gabriel entrou bem melhor que o Paulinho e tentou alguma coisa, pelo menos, né? Mas no caso do Danilo, eu acho que não fez diferença nenhuma. O Vagnerov, na minha opinião, foi poupado para jogar com o Atlético Mineiro. Não foi uma coisa tática, não é? Se você prestar atenção, o Corinthians, ele acho que até perdeu uma posse de bola para o Flamengo no jogo em si. Mas acho que o Danilo entrou exatamente por causa disso, para segurar mais a bola, para distribuir melhor o jogo. E eu acho que a entrada do Gabriel foi fundamental no Flamengo, acho que muito tardia até, mas o Flamengo não ter jogado bem, mesmo quando ele entrou. Mas uma boa melhorada no time, até deu velocidade, né? Até porque o Paulinho, que é rápido também, mas estava nulo, assim como um guerreiro, e quando o Gabriel entrou, ele deu uma exigiada, né? E tanto que acho que ele conseguiu até a última falta pro Flamengo lá no último lance, então ele já fez mais que o Paulinho o jogo inteiro. Acho que ele poderia, se ele começasse o jogo, não sei se o Flamengo teria jogado bem, mas acho que teria pelo menos mais algumas chances. Certo, e o Elias foi suspenso nesse jogo, tomou seu terceiro cartão amarelo, e vai fazer falta, acredito eu que vai fazer falta no jogo contra o Galo lá e no Independência, né? Você acha que vai fazer essa falta mesmo? Ou o Tite vai conseguir colocar uma peça como ele vem fazendo e suprir essa necessidade do Elias? Vai fazer falta. É o melhor volante que a gente tem no Brasil. Eu acho que assim, ele realmente é jogador de seleção, é um dos melhores volantes, mas de uns tempos para cá ele não vem jogando aquilo que ele jogava no começo do ano, um pouquinho. Acho que ele ficou assim. O Ralf está muito bem no volante, né? Então acho que ele se apagou um pouco, mas o Elias é um volante que sai muito, né? Acho que esse é o diferencial do Elias, tanto é que está na seleção brasileira no time titular, né, o Matheus? Então, acho que o Elias faz falta, sim, mas o Tite parece que toda a peça que entra para suprir os titulares, ele consegue dar um jeito, o jogador pode não apresentar a mesma qualidade, mas pelo menos taticamente acho que é importante para a equipe, então tem boas peças para suprir a ausência do Elias. Mas a minha preocupação mesmo assim em relação à preocupação do Tite deve ser as laterais, né? Porque o Edilson para marcar o Luan, por exemplo, acho que vai ser complicado. Então acho que o problema não é nem se o Elias vai jogar, o Elias não vai jogar, mas não é essa questão de quem vai entrar no lugar dele, acho que a questão é na defesa nas laterais. O Arana joga, né? Acho que joga. Quem saiu machucado ontem, mas... Bom, já falamos do jogo do Corinthians do Flamengo, 1-0. Mas vamos ter que mudar de assunto, porque vamos falar do tricolor paulista, que colou no G4 depois de ganhar do Coritiba. Fábio Eira, do São Paulo. O São Paulo bateu por 2 a Curitiba, lá na, no Couto Pereira, e foi um resultado surpreendente, na minha opinião. Eu não achei que o São Paulo ia conseguir se levantar em cima da ergueira, né? Se ergueira em cima do Curitiba, por ser no Couto Pereira, mas, surpreendentemente, colou no G4, está 50-50, Santos e Santos em quarto e São Paulo em quinto. E foram dois gols importantíssimos, um gol de número 10 mil de Allan Kardec e um golaço de Alexandre Pato, voltando a fazer o seu gol pelo São Paulo e encher os olhos do seu torcedor tricolor. O que você achou desse jogo? Você se surpreendeu com esse resultado? Olha, eu me surpreendi. Eu achava que o São Paulo não ia conseguir ganhar. O Dorival montou a equipe bem, colocou o Pato, Ganso e Kardec. O Ganso deu um passe lindo pro Kardec, que há muito tempo não via ele fazer isso. E o Kardec mostrando que voltou para ficar no lugar do Luiz Fabiano no carro. O Kardec, ele tem mais coração que o Luiz Fabiano. É, sem dúvida. O Luiz Fabiano tem um coração de gelo. É difícil, parece o Raikkonen. Eu lembro na época do Palmeiras, por exemplo, o Allan Kardec tinha muito mais presença do que qualquer atacante que você via ter jogado no Palmeiras aí no século XXI, por exemplo. Eu achei um dos melhores que eu já vi. Por isso que o Aidar fez o que fez, né, para contratar. É, eu também acho que foi surpreendente o resultado. E acho que o São Paulo é o time mais imprevisível desse campeonato. Apesar de da maioria oscilar, acho que é o time que consegue jogar bem contra o Coritiba no Couto Pereira, que mesmo na situação que está, é sempre difícil. Mas aí, no jogo seguinte, às vezes acaba jogando mal. Ontem jogou muito bem, mereceu o resultado. Acho que até o Henrique Almeida do Coritiba, o atacante do Coritiba, merecia ser expulso logo no começo do jogo, o que poderia até facilitar a vida do São Paulo. O São Paulo cometeu muitos gols. Ele tomou uma amarela e depois foi expulso, né? É, foi expulso, né, por uma solada, depois que acho que foi também para ele direto, mas ele já merecia ser expulso antes, né, no primeiro tempo, no começo já. Então acho que o São Paulo perdeu muito gol. Acho que poderia ser, não só a vitória, mas acho que uns 3-1 poderia ser facilmente para o São Paulo. Acho que surpreendeu positivamente, agora vai com gás novo contra o Santos, né? É, então, um resultado que realmente eu não esperava. Inclusive, eu apostei 1-0 para o Curitiba na sexta-feira. E, assim, mostra que o São Paulo é um time que não, você não sabe o que esperar. Porque ganha jogos complicados, como foi esse, apesar do Curitiba não chegar em casa, por exemplo. Chega em casa e, então, realmente não dá para saber o que esperar de São Paulo. Mas foi um grande resultado e, com certeza, manter o time vivo para essa reta final do Brasileiro. Eu ainda acho que o São Paulo teve muita sorte para ganhar esse jogo, porque o gol do Pato, assim, lógico que contou com a habilidade dele. Aquele gol individual, né? Foi um gol individual, não foi um gol trabalhado em equipe. Por isso que eu acho que se não tivesse um jogador como o Pato e fosse lá um Luiz Fabiano da vida, isso não aconteceria. Então, ganhou, legal, mas ainda assim não pode, o São Paulo não pode ficar com uma postura, eles ainda têm que ficar alertas. Porque ganhou um jogo complicado, parabéns, mas eles ainda não estão completamente acertados dentro do esquema tático deles. O Uribe ainda tem que mexer muita coisa lá. André, o que você achou dessa escalação do ataque de São Paulo, meio campo, mais ou menos? Né? Tinha Michel Bastos, Alexandre Pato, Allan Kardec e Ganso. E o Michel Bastos, se não me engano, ele trabalhou na ponta esquerda, né? Sim, na ponta esquerda. E isso, o Pato na ponta direita. E isso, na minha opinião, teve uma dinâmica melhor no campo do que já tinha visto nos outros três resultados que o Doriva teve no São Paulo, que não vinham sendo bons. Né? Sim, sim. Mostra também a inversão dos lados, né? A inversão de jogo que estava faltando no time do São Paulo. Estava faltando um toque do técnico, né? Sim, estava faltando se encontrar, estava faltando conversar em campo. Conversou e deu no que deu. Foi 2-1. Bom, eu acho que o Michel Bastos também, acho que fez uma das melhores partidas esse ano pelo São Paulo, apesar de não estar na melhor fase. E eu acho que foi fundamental ele ter jogado na esquerda, acho que ele rende muito mais. Acho que o meio campo do São Paulo, o Thiago Mendes, né, eu acho que é um ótimo volante, acho que foi um jogador bem, o tricolor paulista. Só que o São Paulo perdeu muito gol e a defesa do São Paulo não é sólida, todo mundo sabe disso. Então, ele também sofreu por causa disso, né, por não ter matado o jogo. Isso que estava com a mais uma parte do tempo. Tomou sufoco no final. Então, acho que o problema do São Paulo não foi nem o que jogou, mas foi de não ter aproveitado as oportunidades. Esse negócio da defesa tanto não é sólida como aquele gol que o São Paulo quase levou, se não fosse o santo nariz do Rogério Ceni, né, defender aquela bola. O Kleber, né, perdeu aquele gol feito. A zaga do São Paulo mesmo. A zaga do São Paulo deu de presente. Ó, tá aí, faz o gol. A sorte que o Rogério Ceni estava lá esperto com o seu nariz e defendeu. Era justamente isso. Outra coisa que eu ia falar é o sistema defensivo do São Paulo. Vamos contar que são seis ali, tem os volantes Rodrigo Caio e Thiago Mendes. O lateral Reinaldo, Luiz Eduardo foi o que entrou ontem para jogar. Guilherme, você viu alguma diferença no sistema defensivo do São Paulo que estava tão criticado e tão defasado com essa entrada do Oliva ou o Thiago Mendes jogando melhor, como você falou? É, eu acho que não tem milagre que essa defesa do São Paulo, acho que a última defesa do São Paulo boa foi Miranda e Alex Silva, acho que depois disso não teve nenhuma zaga boa, assim, realmente. Que o, é que o Coritiba tá na situação que está exatamente pelo time que tem, né? Não tem esses bons atacantes, que o Gladiador já foi um bom jogador, mas atualmente é mais pro nome. É, tinha o Henrique Almeida. É, tinha o Henrique Almeida que tá em boa fase, só que parecia que tava pilhado. Muito bom jogador. É, tomou aquele expulso, né? Mas acho que ele tava mais preocupado em bater do que realmente tentar fazer gol. E agora foi suspenso, né? Enfim, acho que o Coritiba perde muito. Acho que a zaga São Paulo fez mais que obrigação, na verdade, porque o time não era tão forte. Se fosse o Santos, por exemplo, essa zaga continuaria tendo muitos problemas. O Rogério Ceni quase entregou a última bola do jogo de novo. Justamente um lance muito parecido com o jogo contra o Palmeiras. O do Morumbi? O do Morumbi. E o Juan meteu pra fora. Ainda bem, né? O Rogério Ceni já mostrando que parar, acho que é a solução mesmo. Acho que tem que saber a verdade. É, o caso do Rogério Ceni é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que ele faz essas burradas, ele vem e defende umas bolas que você fala para um senhor da idade dele. É, eu acho que conta muito pro Rogério Ceni, mas muito mesmo, é a experiência de conhecer cada atacante, de conhecer o jeito que olhar para o atacante e falar, ele vai bater na esquerda. Então ele já acho que já tem essa experiência de se adiantar na jogada. E pro time do São Paulo na liderança, né? Acho que, querendo ou não, ele é um ícone motivacional lá dentro. É, isso que eu ia falar, o clima do vestiário talvez conte. Mas o Renan Ribeiro, né, tá pintando como um bom substituto, né? Eu acho que o Renan Ribeiro tá melhor que o Rogério Ceni pela fase. Eu acho que colocar ele como titular seria legal. Mas o Rogério Ceni é o mito do São Paulo. Ele não vai largar o vestido. E também não, e também como é a última temporada dele, acho que eles estão deixando o cara jogando. Mas quem vai ser o líder do São Paulo? A partir de agora? O Luiz Fabiano vai embora. O Rodrigo Caio também. O Rodrigo Caio também. Eu gosto muito do Rodrigo Caio, mas o Michel Bastos de novo. Eu acho que o Michel Bastos. Acho que o Michel Bastos. Michel Bastos. E acho que eu vou fazer um destaque negativo pós-partida, que foi a torcida do Coritiba tentando invadir o vestiário do time. E o do jogador do Coritiba foi pro vestiário de São Paulo para, vamos dizer, salvar, assim, né? Então é um destaque negativo. De novo, isso acontece, na primeira vez que a torcida do Coritiba dá um vestiário desses, né? Então acho que é uma coisa que tem que ser revista, só esse destaque negativo, assim, que foi pós-partida, não foi nem durante o jogo. E, André, o que você achou? Centurion mudou o jogo quando entrou no lugar do Michel Bastos ou se manteve 6-6? Manteve, porque Centurion não consegue mudar o jogo. Você acha que é raro o Centurion mudar o jogo? Você não colocaria o Centurion no lugar do Michel Bastos? Você colocaria quem, por exemplo? Não existe um jogador que você colocaria assim e falar, pô, esse cara tá no nível do Michel Bastos. Olha, não tem. Hoje não tem. Bom, acho que São Paulo não tem muito mais o que falar. E acho que a gente vai falar do Santos agora. Nosso da Baixada Santista, que empatou com o Figueirense, se manteve no G4 por incompetência de outros adversários, né? Então, sobe o hino do Santos. O Santos empatou de 0-0 com o Figueirense lá Orlando Scarpelli, esse aqui é o meu companheiro de estágios, que não vai falar dos nomes, que aqui meus brancos aqui. E esse empate não foi bom para o Santos, mas o Santos não tem uma campanha boa fora de casa, e era um pouco esperado esse empate contra o Figueirense, né? A situação do Figueirense se mantém a mesma, em 15º colocado, ele subiu, ele se manteve ali. O que você achou desse jogo, Guilherme? Bom, esse jogo assim, acho que o torcedor do Figueirense e do Santos não sofreram, também não se emocionaram, né? Porque foi um jogo. Aquele jogo que você dormiu, né? É, aquele jogo assim que você fala, nossa, eu tô sem sono, deixa eu ver alguma coisa aqui. Aí, Santos Figueirense, beleza. Porque o time reserva do Santos é melhor que o time titular do Figueirense, mas mesmo assim não rendeu. Eu acho que tanto na parte da Libertadores, ali dia 4, quanto na parte de baixo dessa rodada, assim como algumas outras, tem gente querendo cair, tá fazendo esforço pra cair, porque não consegue ganhar nem ganhando. Mas Vasco. Até o Vasco empatou com o Grêmio, por exemplo. Mas o Havaí acho que não ganhou nem Chapecoense, que também estão ali no bolo. O Curitiba perdeu também, mas esse vai 2-4. O Palmeiras perdeu. O Inter ganhou de 1-0. O Envio querem pra Libertadores. Libertadores e tem time querendo cair. Então acho que a regularidade é de todos. O Figueirense, mais uma vez, jogando em casa com o time reserva do Santos, tinha obrigação de ganhar. Mesmo não tendo um time tão bom, acho que a obrigação era toda do Figueirense. acho que foi um bom resultado pro Santos. É, sem dúvida foi um bom resultado pro Santos. E o Santos que entrou sem o Ricardo Oliveira, né? Ele entrou no lugar do Nilson para tentar pelo menos abrir o placar, né? Você acha, André, poupar o Ricardo Oliveira para uma semifinal praticamente decidida, o time brigando pelo G4, você achou isso necessário? Ou você colocaria o Ricardo Oliveira, garantia os três pontos e... É necessário pela idade e pelo condicionamento físico do jogador. Pelo resto, não. Pelo resto, dava para ele jogar, porque ele tem mostrado que ele é um bom jogador. É, manter o Ricardo Oliveira jogando com essa certa frequência, eu acho que também não é uma boa ideia, não. É, até porque o Santos precisa dele para... É lógico, já está uma final praticamente certa, mas quando o São Paulo, essas coisas, garantir, né? É, tem um cara lá que você tem quase certeza que ele sempre marca pelo menos um gol por partida, já dá aquela margem de segurança. Acho que o Santos não quer arriscar de maneira nenhuma terminar uma final de uma maneira não muito bonita. É, eu acho que foi o certo, até porque o jogo do Morumbi foi com chuva, né? Foi um gramado pesado até, e o Ricardo Oliveira já veio com uma sequência de jogos, acho que foi bom poupar assim. Acho que talvez se ele entrasse no segundo tempo, no final do jogo, até poderia ser, mas como era jogando, acho que ele não achou o Dorival escolheu bem. É, na minha opinião, acho que é necessário respeitar o São Paulo, apesar das condições do jogo da volta, mas acho que o Santos podia ir com um pouquinho mais de força, digo, não poupar tanto, porque Copa do Brasil, talvez a vaga seja decidida, mas afinal, Nada. O Santos subestimou o Figueirense, né? E o Figueirense acho que subestimou o Santos. É, foi um jogo bem truncado, assim, teve 4, 5, 6, 7 cartões amarelos ali. É, foi um jogo complicado, mas vale a pena destacar o Vanderlei, o goleiro do Santos, que na minha opinião foi o homem do jogo. Ele fez 4 defesaças e salvou o Santos de não perder esse jogo e se perder a vaga no G4 para São Paulo, né, Guilherme? Então, o Vanderlei, ele voltou da condição que teve no rosto, ele parece que ele não chegou a ficar contundido, né? Ele voltou bem demais, ele voltou acho que mesmo do que ele estava antes. Eu acho que ele também foi o homem do jogo, mas é que eu falei, o Figueirense não jogou tudo isso, né? Ele achou essas chances e o Vanderlei estava bem colocado para fazer essas defesas. Tem gente que diz que o Vanderlei é melhor que o Rogério Ceni, né? Atualmente, acho que ele tem muito menos falha. A história do Rogério Ceni é discutível, mas o Vanderlei acho que está bem melhor que o Rogério Ceni, na minha opinião, até pela situação do Santos. Então, sua defesa do Santos também ajuda um pouco, né? Destaque, acho que negativo foi o Lucas Lima, meia parte com o jogo, não criou nada ali. É, mas vale lembrar que ele apanhou demais esse jogo também. Acho que o outro que ele falou assim, não pode parar. Acho que teve até uma hora que ele ficou bravo com o juntão amarelo, então ele pegava a bola, ele tocava de primeira e meio que xingava o juiz, né, assim, sem ver bem. Então acho que ele estava um pouco no Lucinho, mas acho que a arbitragem ajudou e os jogadores do Figueirense não deixaram barato. Certo, e também reclamaram de pênaltis não marcados nesse jogo, foi um jogo sem dúvida muito truncado. E o Santos que vai pegar o Palmeiras num clássico que pode ser na Vila Belmiro e pode ter a final Palmeiras e São Paulo ainda. Existem torcedores do Palmeiras que não sei quem é, que ainda acredita que o Palmeiras vai passar para a final do campeonato. Talvez duas finais, né? Pelo Brasileirão então, e pela Copa do Brasil. É, porque é um jogo que pode... Vale 6 pontos, se o Palmeiras ganhar, passa o Santos, acho. É o jogo dos 6 pontos, né? Pode mudar. E uma situação que o Santos conta é a volta do Gabigol para... Não é do Gabigol, é do Giovanni para a semifinal e para a final da Copa do Brasil. Você acha que essa volta do Giovanni é importante para o time do Santos? Importante é, mas eu aposto no Marquinhos Gabriel. Prefiro o Giovanni para uma aposta, de repente, para o segundo tempo. Talvez. Eu acho que o Dorival vai escalar o Giovanni, ainda mais porque, como já está praticamente garantida a vaga, ele vai dar essa oportunidade para o jogador. Né? Eu prefiro deixar o Gabigol no banco. Mas o Giovanni. Deixa o Giovanni. Põe o Giovanni. E deixa o Marquinhos Gabriel. Deixa o Marquinhos Gabriel e dá pra escrever ataque. Na verdade, eu acho que qualquer ataque desses jogadores que quiser compor o ataque do Santos, acho que vai estar muito forte, de qualquer jeito. Eu acho que o Giovanni é um bom jogador, talvez ele seja até mais habilidoso que o Marquinhos Gabriel, mas na fase que o Marquinhos Gabriel está, na sequência que ele teve, acho que é melhor apostar nele nesse jogo. Se ele por acaso estiver mal, estiver meio cansado, o Giovanni é uma ótima peça de reposição. Mas e a defesa do Santos? A defesa do Santos acho que preocupa. Menos que a de São Paulo. Nossa, bem mesmo. Menos que a continua uma defesa também segura, mas com o problema de São Paulo, é pelo menos a entrosada, né? E com as outras defesas do Corinthians, com a do Palmeiras? Então, a do Palmeiras também não acho que tem. A do Palmeiras tem mais potencial, na minha opinião, mas não está encaixado. Mas o jogador tem. Eu acredito que o Santos tire um pouco o pé desse jogo de quarta-feira, pensando justamente no domingo. Se ganhar, praticamente, já elimina o Palmeiras dessa busca pelo G4. Né? E para lembrar que na Copa do Brasil, acho que todo jogo da Vila do Santos, acho que não teve nenhum jogo que ele saiu zerado. Ele perdeu um jogo da Vila, se não me engano. Um jogo da Vila, mas acho que fez gol esse jogo, não lembro. Né? Enfim, eu acho que o São Paulo vai ter que ralar muito, porque a coisa vai ser São Paulo, com esse técnico dos Santos na Vila, é fácil que o São Paulo tome um gol, pelo menos. Então, vai ser bem complicado. Se o São Paulo conseguir ganhar do Santos lá, eu acredito em milagre. Nossa, eu já trago o troféu pro São Paulo. Né? Se o São Paulo consegue fazer um placar, por exemplo, 2-0 no primeiro tempo, pô, legal. Mas jogando que ele jogou contra o Coritiba e acertando o gol como ele jogou contra o Santos, Grande Kardec dá pra conseguir. O problema do São Paulo foi a pontaria. O Santos teve o mérito total de ter um ataque brilhante, um ataque destruidor. Mas acho que o problema não vai ser fazer gol, vai ser não tomar gol. O São Paulo do... Não, o Santos... Não, desculpa, do São Paulo. Ah, sim. Não tomar gol. Essa é a defesa que tá tão difícil. A defesa com o ataque do Santos. É muito moleque, né? Muito moleque e não tá entrosado. É muita correria o trio ali. Independente de quem for jogar, muita correria. Então o Paulo tem o sênior no gol e o Santos o sênior no ataque, né? Então vai ser o duelo da terceira idade, né? Acho que o Ricardo Oliveira se encaixa ali, mas ainda não tá terceira idade o Ricardo Oliveira, né? Comparado com o Rogério Ceni. Bom, vamos falar também do Lucas Lima. O Lucas Lima que tem aquela proposta ali, aquele boato, proposta do Porto. Mas ele se recusou a falar sobre isso e não quer falar sobre isso, obviamente, porque ele vai jogar uma semifinal e possivelmente uma final. Mas a saída dele é quase certa para a temporada que vem, ele não vai estar aqui no Santos, mas é uma grande perda, né? O Santos tem a tradição de revelar meninos da base, mas, Jair, você acha que ele vai conseguir trazer algum jogador como o Lucas Lima da base, assim, facilmente? Olha, a base do Santos é, ultimamente, assim, essas últimas duas copinhas, eu acho que já não vi tanto jogador assim como... Tinha antes, né? Obviamente, na hora que você vira profissional, às vezes o cara pode vingar. Mas é bem difícil isso acontecer. Acho que o Lucas Lima, para a temporada que vem, eu tenho quase certeza que não vai surgir. E o Santos é famoso por revelar jogadores habilidosos, o Porto é famoso por expor eles ao mundo, né? Então, acho que agora vai para todo mundo. É só para ele ir para a Europa, agora, ainda mais no começo, eu acho que é uma boa para ele, sim. Acho que logo ele pode estar num gigante da Europa. Mas acho que pro Santos perde muito, também depende da grana que vier. O Lima tem o quê? 25 anos? Não, acho que 10 anos, acho que 10, 26, né? Ele tem mais de Olímpica, não tem? Se não me engano, os 26. Eu acho que ele é bem jovem, assim. Só complementando o que ele falou, Guilherme. A copinha não serve de parâmetro, não, na minha opinião, porque o Corinthians sempre ganha, sempre chega na final e também. Aí o Santos parece que, não sei, acho que não faz boa campanha e sai um cara dali do nada. Mas se você olhar o Corinthians, tem muito jogador, um jogador grande na Europa, que foi do Corinthians, Marquinhos, William, Valentinho. No Brasil mesmo, teve o Everton Ribeiro, teve o Neto, que foram campeões brasileiros. Tem jogadores ali do Corinthians que se salvam na base, né? Mas a questão é que parece que o Corinthians não aproveita. É o time mesmo. Tem aproveitado por conta do problema financeiro e eles têm correspondido. Mas assim, se você percebe que, por mais que eles sejam bons jogadores, não deles estão dentro do Lucas Lima. Não, então acho que é muito mais do que o Santos. Certo. A última coisa que eu vou falar do Santos foi que saiu umas histórias aí que o Santos ofereceu o Ricardo Oliveira para o Barcelona. Rapidamente, André, você acha que isso é possível ainda? Não. Na verdade, que tal o Barcelona não faria uma contratação dessa? Seria uma grande contratação se fosse uns 5 anos atrás, por exemplo. Se você olhar o Luis Suárez, tem 31 anos. Com certeza. Esse é onde ele se encaixaria ali. Essa é a minha visão. Ele seria um jogador para jogar contra o Eibar na... O Barcelona pegou o Douglas, então. Mas se o cara dele era para o São Paulo, ele estaria no Barcelona. O Barcelona está falando em vender o Douglas, hein? Bom. Vamos falar disso mais tarde. A gente vai ter outros problemas para discutir essa situação. Agora vamos falar do Alviverde inteiro, o Palmeiras, que perdeu em casa novamente, segundo jogo que perdeu em casa, por 2-0, dessa vez, o Salgueiro do Verdão. Bom, Palmeiras novamente decepcionou seu torcedor, que foi no Pacaembu, com frio, situação difícil foi lá, né? Foi complicado. Foi complicado. Coitado, os palmeirenses estão com dó deles até agora, se imaginando assim, a situação, né? Quem tava lá, né? Pelo menos ingresso mais barato, né? Eu não sei quem tava lá. Pelo menos ingresso mais barato no Pacaembu, né? É, então, o ingresso tava a peste de Pacaembu, realmente. Matou a saudade, né? Provavelmente. Foi bem legal, matou. Parecia que o ano passado, ele se matou, né? O palmeirense matou. Ou foi morto, né? É. Por quê? Por que ele foi morto, Pedro? Porque Marlone e André decidiram o jogo, Marlone com um golaço, né, Guilherme? Que falar que ligou? Jogada perfeita, bateu no ângulo ali, um pouquinho depois da intermediária, sem chance para o goleiro Fernando Prass. É, então, o Marlone, quem diria, o Palmeiras está numa fase ruim assim, até o Marlone faz um golaço, né? E eu acho que o Sport jogou até melhor que o Palmeiras, assim, eu acho que foi mais equilibrado, até mais para o Sport. E o Palmeiras é o seguinte, se você acabar caindo fora da Copa do Brasil, vai ter que torcer para o Santos ganhar, na minha opinião, vai ter que tentar beliscar o quinto lugar, na situação de São Paulo. Então, eu acho que o Palmeiras está botando tudo na Copa do Brasil, eu acho muito arriscado, até porque, falando no próximo jogo contra o Fluminense, eu acho difícil o Palmeiras não sofrer gol, pelo que o Fluminense vem jogando e porque o Palmeiras não vai jogando bem em casa. Aí eu acho que é um risco e acho que deveria ter em conta, acho que é um jogo fundamental. É, não mais do que o Santos no Campeonato Brasileiro, mas foi um jogo que, para mim, valia também 6 pontos. Até porque o Sport está concorrendo também essa vaga. É, e o Palmeiras que jogou com um time misto, entrou, por exemplo, Alione, Cristaldo, Moshi, e acabou com Gabriel Jesus, Rafael Marques, Dudu e Zé Roberto, time titular, né? Mas acho que vale a pena destacar um ponto positivo no Palmeiras nesse jogo. Foi um menino da base, Matheus Salles, não sei se vocês acompanharam esse menino. Ele é capitão, é um volante, ele é capitão do time sub-20 do Palmeiras. E jogou muito bem comparado, por exemplo, a André Giroto, que não vem em boa fase. Esse menino da base, ele conseguiu criar jogadas, ele foi praticamente se comportou como um Elias em campo. Vocês acham que esse menino vai ser titular quarta-feira? Vocês acham que ele vai tirar o André Giroto para colocar um menino que mostrou bem, mostrou confiança, mas tem aqui 20 anos? 20 anos. Não. Duvido muito. Já vai ser a camisa de quem? Fluminense. Eu acho que seria uma boa colocar. Eu, na minha opinião, também colocaria. Não dá. André Giroto não dá. André Giroto e Amaral. Mas aí porque a crítica também foi de chutão, né? E Amaral e André Giroto não tem essa genialidade de jogando. Exatamente. O Borussia Pumas tem dado muito chutão. É que é um jogo perigoso, né? Porque de repente, numa dessas, que você pode queimar um garoto, né? Colocando uma decisão. Ainda mais essa semana, que no meu ponto de vista, acho que é a decisão do Palmeiras no ano. Pra ver se o ano do Palmeiras vai valer a pena. Acho que... É, duas final no mesmo ano seria bem legal. Mesmo se não ganhasse, acho que o torcedor palmeirense ia ficar um pouco mais feliz, né? Outro jogador que pra mim se queimou nesse jogo, como se queimou contra o Sport, por exemplo, foi o João Pedro, lateral do Palmeiras. É um menino bom, mas tem muita dificuldade para marcar. O que você achou, Guilherme? Você achou que ele se queimou mesmo? Ele falhou no gol, acho que marcou. Ele fez o pênalti no André, se não me engano. Você acha que ele se queimou já era? É, eu acho que, por exemplo, o time do Corinthians está bem encaixado. Acho que o Corinthians, o jogador jovens vem demonstrando um bom trabalho. Agora no Palmeiras, está nessa fase ruim. Acho que para um garoto que tem que marcar, assim, está afobado. Não tem responsabilidade. Eu acho que é só vocês não sentem a camisa nem o jogo, né? Então acho que assim, ele tem uma oportunidade de cubo assim, ele já é profissional, ele tem que ser cobrado, mas eu acho que ele não se queimou ainda. Ano que vem que é o ano do Palmeiras, tem todo mundo falando disso. Então ano que vem que não importa se é garoto, se é veterano, acho que o time tem que jogar bem. Acho que esse ano você tá um pouco para ser resultado, mas está aceitando mais. Eu acho que ele ainda não se queimou, mas tem que melhorar para ano que vem. Eu acho que queimado ele não tá realmente, concordo com o Guilherme. Até porque o time inteiro do Palmeiras está falhando. Tá certo que nesse jogo ele fez tudo o que ele podia fazer de errado. Mas... Agora, para um jogador jovem pegar toda essa responsabilidade, eu acho que tem que também ver que ele não consegue fazer tudo sozinho, né? Tem todo o negócio de elenco. Agora, o que eu acho que vai acontecer com ele? Eu acho que ele não está queimado, mas que ele vai ter menos oportunidades agora e as poucas que ele tiver, ele vai ter que dá 200% para poder voltar com moral para a equipe, para os olhos do treinador. E uma coisa que está acontecendo com o Palmeiras muito negativa é que nós conhecemos a defesa do Palmeiras, sempre está sendo muito defasada, tomando gol todo o jogo, mas o ataque vinha compensando. Por exemplo, você olha os resultados do campeonato, o Palmeiras virou 4-1 no Fluminense, 3-2 no Grêmio, sempre 3-2 no Joinville, sempre resultados com muitos gols e muitos gols sofridos. O problema é que agora o ataque parou de marcar gol. Por exemplo, nesse jogo, o Cristaldo perdeu um gol cara a cara, Danilo Fernandes. Danilo Fernandes, obrigado. Perdeu ou Danilo salvou? Não, Danilo, acho que o Danilo, na minha opinião, perdeu, porque um gol daquele, sei lá, o atacante tem que ser mais frio para marcar, mas o Danilo Fernandes foi uma defesa que milagrosa, né? Só lá, Rogério Ceni, como diria o André, né? Bom, o que você acha, Guilherme? Você acha que o ataque do Palmeiras perdeu aquele cruzamento? O que acontece? Gabriel Jesus, Dudu, Rafael Marques, Baios, Cristal não conseguem mais fazer gol? Então, a minha crítica para o ataque do Palmeiras é que ele fazia muito gol de cabeça, né? Era muito cruzamento, acho que era o time que mais cruzava no Cruzeiro, no Brasileiro. E agora parece também manjado, né? Parece que agora todo mundo percebeu isso. E acho que está mais difícil o Palmeiras marcar. Acho que aí entra um pouco da conta do treinador também. Acho que essa falta de opção do... Você não vê muito o gol do Palmeiras de infiltração, de tabelinha, de chute fora da área, você recebeu muito jogo de bola na área. Até cria, mas não faz. Então, acho que era mais, acho que o Palmeiras piorou. Depois da parada, ele já não estava numa boa fase, até falando da parte do Goiás. Mas parece que ele não voltou bem, parece que ele voltou pior, apesar de ter perdido de 1-0 ou 2-0, que no qualquer do elástico, 5-1. Mas o Marcelo Oliveira, ele já amava a equipe, assim, o Cruzeiro, ele também era bola alçada na área pro... Mas ele tinha outras opções, como ele fazia gol de outro jeito. Ele vai fazer gol de outro jeito. Marcelo Moreira, em 2012, né? Não, 2013. 2013, isso. Esse ponto é interessante citar. O Cruzeiro era praticamente igual o esquema como jogada, mas haviam dois volantes que eram um pouco melhor, assim, que Amaral e André Giroto. Cá entre nós, Thiago Santos está bem, mas ainda não se entrosou, é um jogador novo. Ano que vem pode dar resultado. Quando tinha Gabriel e Arouca, o Palmeiras funcionava muito bem pelos lados, não tinha dúvida. O Lucas e o Egídio subiam, Gabriel e Arouca cobriam facilmente a lateral, só que perdeu esse poder. Até que, por exemplo, você olha o jogo das quartas de finais do Paulista e a semifinal contra o Corinthians. Não foi a semifinal, desculpa, foi a final contra o Santos. O gol foi pela lateral. O Lucas cruzou com o Leandro Pereira, que fez o gol. Muito parecidos. O que acontece com esse Palmeiras? O problema, na minha opinião, são os volantes do Palmeiras. Então, também concordo. O Arouca e o Gabriel realmente é a diferença que estão fazendo a fase do Palmeiras, né, que estava bem e agora já não está tão bem assim. Mas concordo que faz muita diferença entre o Arouca e o Gabriel fazem diferença no ataque, que liberta os laterais para subirem e aí cria jogadas de laterais, né? Mas enfim, eu confio no ataque do Palmeiras realmente para quarta-feira. Gosto do ataque e estou confiante para essa quarta-feira. E Matheus, na sua opinião, Cristaldo ou Lucas Baios? Na minha opinião, o Cristaldo. Eu colocaria o Cristaldo por velocidade e porque, na minha opinião, ele está fazendo o pivô melhor que o Lucas Baios. O Lucas Baios parece uma parede, parte e volta. Tá, vou com você também para esse jogo da quarta-feira. Então, só voltando um pouquinho ao Marcelo, assim, vai lembrar que em 2013, que ele estava quando estava no Cruzeiro, não era a pretensão ganhar nada, era para montar o time em 2014, acabou dando certo em 2013 já. Eu acho que o Palmeiras é a mesma coisa, acho que tem que dar um pouco mais tempo para ele. Eu acho que o time do Palmeiras é até melhor que o do Cruzeiro, em questão de alguém, como ele falou, em questão de time titular. E ele também já fez um bom trabalho no Coritiba, então acho que tem tudo para ser ano que vem. Acho que também tem esse lado, né? Acho que deu certo com o Cruzeiro no primeiro ano que ele esteve lá, mas foi uma coisa meio acidental. Todo mundo fala que o plano do Cruzeiro era para 2014, então o Palmeiras tem um plano para 2016 e tem que ser comprado para o ano que vem. Engraçado que todo clube fala, meu ano bom vai ser o ano que vem. Esse ano será ver, ele já se programa para o ano que está, né? Esse ano. É isso que acontece, por isso que acaba o projeto. De acordo com o Paulo Nobre, ele deu uma declaração que ele não esperava o Palmeiras tão oscilante esse ano com a entrada do Marcelo Oliveira, tanto com o Oswaldo Oliveira também, mas garante que Marcelo Oliveira vai ficar 2016 e na minha opinião tem que ser isso, né, Pedro? Ah, tem que ser isso. Se você ficar trocando, reciclando treinador desse jeito, a equipe nunca vai ter um ritmo de treino, de jogo. Cada treinador que entra muda o esquema tático, muda jogador às vezes de posição, de estilo de jogar. O jogador não pega ritmo de jogo, não pega entrosamento e fica sempre isso daí. E se chove, não molha, né? Essa cultura dos clubes brasileiros de ficar demitindo e contratando técnico a rodo é uma política extremamente idiota, diga-se de passagem, porque não tem como você criar um time, um elenco vencedor se você não tem base e fundamentos para isso. Tem dúvida, acho que o nosso amigo Pedro falou tudo, mas já falamos dos quatro grandes de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar agora um pouco sobre o geral do Campeonato Brasileiro, os outros jogos que ocorreram na rodada desse final de semana, né? O Galo conseguiu manter seus 8 pontos de distância do líder Corinthians, ganhou de 2-1 da Ponte Preta, poderia ter sofrido empate no finalzinho ali, mas conseguiu se manter, né, André? Sim, que jogador o Luan, né? Ah, sem dúvida, eu gosto muito desse jogador. Deu uma sorte, a bola soprou pra ele e colocou na rede. É um jogador que é 100% correndo em campo, né? 100%, 100% dedicado ao clube de coração dele, que é o Atlético. E é isso aí. E o pé do Vitor, né? Salvou. Pé do Vitor, mas é o mesmo pé que salvou o pênalti contra o Tijuana. Então, quem comprou aquele pênalti do Tijuana? Riascos. Onde está? Vasco. Enfim, o Lão parece um torcedor que sai daqui pra casa e fica no jogo, né? Ele realmente dá um lugar diferente dos outros. Agora, o jeito que ele corre é muito engraçado, cara. É, então, ele parece um menino maluquinho. E assim, se a bola do Jadson pro Wagner era pra ter sido gol contra o Flamengo, ele queria tocar, mas chutar, o da Ponte Preta foi o contrário nesse último lance, né? Ele deveria ter tocado, mas ter tentado levar, chutar, não sei. E assim, o Ponte fez o gol com 46, né? O primeiro gol. Então, tipo, tava 2-1. O Renato Chaves, o zagueiro. É, e o Jefferson, ele perca o gol de uma bola, tomou amarelo, tá suspenso também. Mas agora nesse jogo muito melhor que a Ponte, acho que foi todo justo até. Dá pra jogar ainda aqui? Dá, acho que dá, mas é totalmente difícil. É assim, foi de missão improvável, é tratar de missão uma missão bem provável, mas se tiver empate, era uma missão impossível. É, tem que ganhar do Corinthians e rezar, porque se perder, ele tem a capacidade de ganhar, mas é muito possível. Tem 6 jogos, o Corinthians tem que perder 2 e empatar 1 pelo menos. Comparado que o Corinthians fez no turno passado, não tem como. Sim, o Corinthians acho que tá mais fácil. Mais fácil, ele pega o Fluminense ainda, não sei. Não, pega o Vasco fora, o Corinthians, o São Paulo em casa, o Bahia, já rodado em casa. Curitiba em casa, o Cruzeiro já foi. O Atlético ganha o São Paulo também, né? E São Paulo fora de casa. E pega o Grêmio fora de casa, né? Fora de casa. Não sei se vocês, mas eu reparei que o técnico do Leverkusen Cup do Atlético Mineiro tem colocado muito Cáceres no jogo, né? Ele tem. Por que não coloca esse jogador titular, já que ele já é uma opção de segundo tempo, por exemplo, no Grêmio? Ah, então, eu acho que o Atlético, ele vem jogando bem. A questão é nem a campanha que ele faz, porque a campanha dele é pra título. A questão é que o Corinthians tá muito mais igual a campanha. É mais título que o título. É, tipo, ele quer passar o título. Então, exatamente, né? A pontuação dele, ele seria líder. Então, acho que é um bom jogador pra entrar no segundo tempo, até porque eu acho que ele não faz uma função muito diferente do Dato. Eu acho que o Dato não é mais amador que ele, mas numa posição é muito diferente. Acho que titular, acho que ele não... Bom, ele poderia ser titular se for para ser acho que ele não é fã do diferenciado. O Dátolo tem mostrado que pode ser um bom jogador para a Argentina? Ah, a Argentina, eu acho que está jogando muito pro nome, está jogando pouco. Não sei se a questão é o jogador em si. Certo, outro jogo que eu achei interessante comentar foi o Goiás e Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 1-0 lá no Serra Dourada, muito obrigado. E o resultado... que eu não achei fosse possível, mas a Rascaeta, na minha opinião, grande 10, camisa 10, que tem no futebol brasileiro, que não é brasileiro, mas enfim, e conseguiu essa vitória. O que você achou? Essa vitória acendeu o G4 para o Cruzeiro? Ah, tá longe, tá longe. Acho que o Cruzeiro vai ficar entre o nono e o 12º, talvez, né? Acho que é a cara do Cruzeiro para esse ano. E era um jogo para 0-0, na minha opinião. Acho que até como estava tendo falta bem o Goiás, o time do Goiás vale a pena destacar. Acho que foram 3-4 faltas que cobraram. Tem jogador Eric, né? Tem um outro zagueiro também. Um zagueiro, né? O cara que tá batendo muita falta, tá um perigo. Você não quer jogar contra o Goiás. Então, não só o destaque do Cruzeiro, o Mano parece que deu uma revirada lá, né? É, acho que conseguiu. Melhorou um pouquinho. Agora é um bom técnico, né? É um bom técnico, né? Não é tanto que joga bonito, mas ele são os controversos. Ele consegue arrumar o time bem, né? E você percebe que faz mais esse time aqui para o time do Mano, mesmo ele tem uma consistência. E outro jogo sono da rodada, entre aspas, né? Acho que foi melhor um pouco do que o do Santos. Foi Vasco e Grêmio que empatou. Foi um jogo quente, mas vamos lá. O que você achou que Vasco perdeu a chance de ganhar em casa, ficava a um ponto de sair do G4. Então, de novo, perdeu a chance de colar para ser G4, mas acho que o Grêmio jogou até melhor que o Vasco. Acho que foi um jogo que teve chance para os dois lados, chance de gol, acho que foi um 0-0 mentiroso. Uma coisa engraçada, o Vasco conseguiu o quarto empate seguido, cara. Imagina se ele ganha dois jogos. acho que ele não perde a 9 rodadas, só que ele tem mais empate que vitória. Então acho que a questão é essa, né? E o Vasco também sai na frente, toma empate. Aí quando não toma alguma, você não faz, né? Então é por isso que. Se ele tivesse conseguido 2 vitórias nesse tempo, estaria fora da. Fora. Acho que é 4 pontos. Eu acho que é isso que o Jorginho reclama tanto ali, quando você tá vendo na área, quando ele erra um gol, ele dá aquele soco no ar. Tomou gol do São Paulo com a menos no jogo. Aquele jogo contra o São Paulo não era pra ter empatado. Ah, e muitos outros no primeiro turno, por exemplo, contra o Curitiba. É, o Curitiba e Figueirense tomou 2 gols no jogo. Enfim, eu vou passar rapidamente a tabela do Campeonato Brasileiro. Corinthians com 70 pontos, líder absoluto, mais de 70% de aproveitamento. Colado a uns 1.500 km de distância, Atlético Mineiro a 8.62, Grêmio 56, para mim já garantiu o seu G4, Santos, São Paulo, Internacional, os três com 50 pontos na briga acirrada pela quarta posição, vaga da Libertadores, o Sport 49, também na briga, vem de 3 vitórias seguidas, Palmeiras 48, perdeu, já acho que já está um pouco mais distante, apesar de ter o jogo contra o Santos na Vila, que não deve ganhar. Daí tem a Ponte Preta com 47, perdeu essa rodada para o Atlético Mineiro, como nós falamos. Para mim vai até o G4. É, para mim vai até o nono lugar, que é da Ponte Preta. Daí o décimo colocado, Flamengo com 44, já está naquela fase de Flamengo da vida. Temos o Cruzeiro com 44, como a gente falou, o Mano conseguiu ajeitar em 11º lugar. O Atlético Paranaense em 12º com 42. O Fluminense que vem em uma fase também em 13º com 40. Meio próximo ali, está na... não está tão perigoso, mas tem que ficar um pouco atento. A Chapecoense com 39, em 14º. Em 15º, o Figueirense com 35. O Avaí com 34, lá em 16º, chorando para não entrar. E com 33, o Coritiba, em 17º, primeiro da zona do rebaixamento. Goiás com 18º, com 31 pontos, 5 derrotas seguidas para o time do Goiás. O Joinville passou o Vasco da Gama, que está em último colocado, mas no critério de desempate. Só que agora, nossos assuntos de futebolísticos já acabaram por hoje e vamos falar um pouco do rugby, o mundial que está acontecendo lá na Inglaterra. Que mundial, hein, André? É, a Nova Zelândia e a Austrália passaram pela África do Sul e pela Argentina, respectivamente. A equipe do famoso Haka ganhou de 20 a 18 dos Springboks e os Wallabies ganharam dos Pumas pelo placar de 29 a 15 com direito a hat-trick de Adam Ashley Cooper. A disputa pelo terceiro lugar vai acontecer entre os argentinos e os sul-africanos nesta sexta, dia 30. E a final, entre os times da Oceania, no sábado, dia 31. Certo. Ô Pedro, o que você tem para comentar dessa final? Nova Zelândia, os All Blacks contra os Wallabies, aquela clássica oceaniana. O que você tem para comentar desse jogo que vai ser desse espetáculo? Vai ser o clássico das seleções de rugby. São, sem dúvida, as melhores seleções. O All Blacks, por tudo aquilo que a gente sabe, é um time sólido, um time tático. A Austrália, os Wallabies, eles não têm o melhor time de forwards, né? Forwards são quem? São geralmente os caras, os maiores, os que foram online, são os caras da porrada. Mas eles têm, eu considero, e a maioria das pessoas considera, como a melhor linha ofensiva do mundo. Então, isso vai dar trabalho. Ambos são bicampeões mundiais. São 3 times bicampeões. O All Blacks, né, a Nova Zelândia, a Austrália e a África do Sul. A África do Sul já ficou de fora. Então, agora... É, também já foi campeão uma vez, né? Uma vez, mas por enquanto, são todos, não tem um tri, só tem bicampeões. E a final vai ser entre os dois bicampeões. Então, vai sair daí um primeiro tricampeão da história dos mundiais de rugby. Guilherme, alguma consideração sobre o jogo All Blacks versus South Africa? Ou você achou que essa final já deu o jogo do ano? Eu prefiro falar mais do Austrália contra a Argentina. Eu acho que o jogo que eu comprei melhor. Eu acho que a Austrália é impressionante, mas ela não perdoa, né? Então é um time que, se você bobear, ela mata o jogo. Faz o time da virada. Então, é um time que... E assim, a Argentina tentava muito sair jogando, né? Jogando com as mãos. A Austrália pegava a bola na defesa, dava um chutão e tentava roubar a bola. Então, acho que a Argentina pegou muito nisso, ela perdeu muita bola na defesa. Apesar de ter um lateral melhor que a Austrália, apesar de ter um kicker melhor que a da Austrália, só que a Austrália, no conjunto como um todo, no ataque, acho que foi o diferencial. Tanto que a Argentina não fez um try. Então, eu acho que pegou a Argentina. Christian pecou muito, mas eu acho que a Austrália mereceu passar sim. Acho que é o favorito para a final contra o Bucks. É, sem dúvida foi um jogão, mas vamos falar aqui com o nosso jogador de rugby profissional pelo Mackenzie, o nosso amigo Pedro Pezzulli. O que você tem para comentar dessa virada do All Blacks contra a África do Sul, que o nosso amigo Guilherme se recusou a falar? É, como eu disse, ao mesmo tempo que a Austrália é time da virada, o All Blacks também é, o que torna essa final mais emocionante. A explosão, né, que vai tentar virar. Exatamente, não dá para saber o que vai acontecer, justamente porque os dois têm um estilo muito parecido de jogo. Agora, a virada dos All Blacks, o All Blacks é assim, ele foi um jogo muito tático, porque com o adversário dele, teoricamente, mais complicado do que foi para a Austrália, eles tiveram aqui e muito mais pela técnica do que pela emoção. Então eles demonstraram isso, tanto que logo no finalzinho eles conseguiram converter um chute, marcaram os 3 pontos e passaram por apenas dois pontinhos em relação à África do Sul e conseguiram garantir essa vaga para a final. O cara que não dropou, né? É, o Dan Carter. Ele geralmente, dropkick é uma jogada do rugby muito arriscada. Para você converter um chute sem bola parada, você tem que soltá-la no chão e pegar ela e mandar ela no meio dos aros. É uma jogada muito arriscada porque você quase não tem oportunidade de fazer isso. É um jogo muito rápido. E se o cara tenta fazer isso no momento errado, ele leva um taco bem violento e acaba se esborrachando. Então é uma jogada muito difícil. E na hora do desespero, o Dan Carter tentou e conseguiu garantir uma vitória para os All Blacks. E a Nova Zelândia deu sorte, né? Porque teve no com na jogada final, né? É, você tem sempre alguém que faz uma burrada, estraga todo o trabalho do time, mas tá aí pra isso, né? É, sem dúvida vai ser um jogão. Ô Pedro, última coisa, os Pumas versus o Wallabies, o que foi esse jogo? Então, a Argentina jogou, né, heroicamente. O Wallabies fizeram valer a sua superioridade? Sim, eles fizeram, um time, como eu disse, o Blacks, os três são... as duas mais grandes potências do rugby, vindo logo atrás pela África do Sul. Mas a Argentina, ela já estava com a cabeça que ia ser muito difícil ganhar. A Austrália, ela já estava mais tranquila nesse aspecto, porque ela sabe da sua superioridade. Então, ela só afirmou isso. A dificuldade mesmo estava na Argentina conseguir ganhar da Austrália. E a Argentina que vem embalada, conseguir eliminar a Irlanda. Bom, infelizmente nosso assunto de rugby acabou, mas vamos comentar de outro esporte, um esporte bem diferente, chamado Fórmula 1, para os amantes do automobilismo. Lewis Hamilton conseguiu seu tricampeonato mundial na etapa dos Estados Unidos, ocorrida ontem às 17 horas, e foi um erro crucial do Nico Rosberg, que estava liderando o companheiro de equipe do Hamilton, e acabou... vencer a corrida, e era o que ele precisava. Matheus, o que você tem para comentar sobre essa corrida? O que faltou para o Nico Rosberg se manter na briga que estava tão distante? Ah, bom, talvez faltou mais atenção, não sei, acho que depende. Justamente eu acho que a característica do Hamilton de atacar muito, por exemplo, ele no começo da corrida, na largada, ele acabou causando quase um acidente com o Nico Rosberg, e isso colocou o piloto alemão nos nervos, né, Guilherme? Ele ficou nervoso e começou a querer ganhar a corrida. E esse nervoso, essa necessidade de competitividade, deve ter influenciado no alemão e o inglês Lewis Hamilton conseguiu a sua vitória. É, o Lewis Hamilton é um corredor que, assim, se deixar chegar, acho que ninguém para, né? Eu acho que já depois do outro campeonato poderia ter sido campeão mais vezes. Eu acho que o Lewis Hamilton, acho que ele é para o Rosberg, que ele é um piloto, ao mesmo tempo, mais... consistente, assim, eu acho que ele é mais calmo, mas ele manter um foco, ninguém consegue parar. Eu acho que foi merecido o título, sim. Acho que é mais mérito do Hamilton do que propriamente o Cuba do Rosberg. Bom, basicamente, o Hamilton se igualou apenas a Niki Lauda, Jack Stewart, Jack Brabham e o nosso Ayrton Senna. E também tem Nelson Piquet, que também quer ter campeão mundial. Lógico, tem o Schumacher, que é heptacampeão mundial. Mas, Vettel, se não me engano. E foi uma corrida daquelas que falta ver no esporte, né, André? As corridas são muito chatas, né? Falta. Principalmente agora que ficou altamente tecnológico e não tem mais... Muito mérito do piloto. Não tem habilidade. É máquina contra máquina, né? Piloto contra piloto. Na época do cena você via habilidade, você via que o cara até o teto do Schumacher ainda é muito, era muito competitivo, mas agora já era. Agora, não, hoje em dia o motor fala mais alto, né? Na época, igual a gente estava falando, era mais o piloto que comandava a prova. Bom, infelizmente, terminamos com a Fórmula 1, falamos de vários assuntos, rugby, falamos do nosso campeonato brasileiro. O Arquibancada MAC vai ficando por aqui. Me despeço de Matheus Pinheiro. Boa noite, aí. Boa noite, querido ouvinte. Até a próxima. Guilherme. Boa noite, Vitor, pela exposição. Boa noite, caro ouvinte. E espero voltar logo, logo. André Fonseca, boa noite. Boa noite, Vitor Chain. Boa noite, meu caro ouvinte. Boa noite, Pedro Bezzoli. Boa noite, Vitor. Boa noite, ouvinte. E vamos que vamos para a próxima. Bom, obrigado, ouvinte, pelo carinho e audiência. Lembramos que esse programa tem apoio do Centro de Comunicação e Letras e do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E o comando técnico do programa ficou com o nosso amigo santista Flávio Rangel. Obrigado pela presença.